Cristal quebrado não cola jamais. A estação das férias chegou e a gente tem uma super novidade para deixar o seu mês ainda mais divertido. É o Happy Hour do Shopping Eusébio. Uma programação especial com diversos artistas para animar o seu sextou. Sonhos feridos. Já marca na agenda e aproveita esse rolê com a gente. Happy Hour no Shopping Eusébio. Gelson, 13 de janeiro às 19 horas. Nara Oliveira, 20 de janeiro às 19 horas. E Silvinho, 27 de janeiro às 19 horas. E aí, vai ficar de fora dessa? Cantem comigo, quero ver. Você não soube entender. A estação das férias chegou. E a gente tem uma super novidade para deixar o seu mês ainda mais divertido. É o Happy Hour do Shopping Eusébio. Uma programação especial com diversos artistas para animar o seu sextou. Vai ser inútil dizer. Já marca na agenda e aproveita esse rolê com a gente. Happy Hour no Shopping Eusébio. Gelson, 13 de janeiro às 19 horas. Nara Oliveira, 20 de janeiro às 19 horas. E Silvinho, 27 de janeiro às 19 horas. E aí, vai ficar de fora dessa?